Olhei pro lado e não te vi, perdão, meu egoísmo. Desde já te aviso que um abismo atrai o outro. Na árvore não acorda e hoje a sombra não te cobre. Semeia e ninguém colhe, o coletivo vejo morto. Proteja-me, amigos, inimigos, cuido eu. Na intenção descarte um, mais dois apareceu. Te enganou, não mais amou, tanto testou própria esperança. Diferenças hoje em dia brilham mais que a semelhança. Distância traz lembrança, lembrança, lembrar saudade. Males tais estigam, criticam e não botam fé. Percorrem, atravessam fronteiras da vaidade. O que é a honra comparada ao amor de uma mulher? O tempo vai, depressa, depressa, que o tempo vem. O sol brilha alto no céu, não esquece, lua também. Calma lá, como estás? Mudar a vida de quem? Quem tu acha que é pra se achar melhor que alguém? Frio do cimento, homem segue tenso, individual. Onde eu me encontro, longe dos tormentos, no espiritual. Infelizmente, um olhar, um sorriso, o amor coletivo é desejado. Igual poção de um mago no solo que habita o mal. Entendo qual o sentido dessas regras. Se não tem nada de sentido, tudo aquilo que tu prega. Sai da rota, fiz é porva, se não dorme aqui, não me importa. No rio é massa de manobra, vacilou no caminho, os vermes já tá na sua bota. Paga o preço, filho, que a vida é feito um gatilho de alerta, o resto de quilo em qualquer hora pode vá. Vivo pelo que rimo, rimo pelo que vivo. Chefe Mike, Bumbo e o Clap é o que agrada os meninos, entende? De responsa só pra tu saber. Na rua tem nego que fala e nós que faz acontecer. É nós que faz acontecer. Na Babilônia, amém, frutos da discórdia. São mais gritos do seu ego, fritos por misericórdia. Confusão pra decidir, mas eu não posso confundir. Se me apegar é mato, criei razão pra existir. Porque o problema é intrigante, o personagem interessante. Eu rasto atrás um calmante, o rap dominou minha fé. Oscilação nada constante, viver já vale instante. Focado importante, não me levam na maré. É um passatempo sem passado, rap banalizado. Seus papéis amassados, sem a sede da mudança. Nunca capa retardatário, de preguiça gaimário. Vela de amor temporário, onde é eterna a esperança. VH, opção é de ataque, Mike Beat, atabaque. O hip hop de verdade, quem decide não é você. Meu espaço e eu que faço a cada chance que eu abraço. Quem com ferro fere, com ferro vai se fuder. Vagabundo, quem com ferro fere, com ferro vai se fuder.